irmão hipnotizado. De 10 que você olha, 9 anda revoltado. Mundo ilusão, vida de cão, parceiro de fã, cê vai pro caixão. Pré-adolescente, entra no crime, é sempre assim. Final triste, sempre é essa cena. Parece até reprise. Dedos que apertam, corpos que se deitam. Pessoas amutuando e pra família só tristeza. Deus que fez o mundo, mas ele só serve a besta. Ontem quem matou, chegou hoje e morreu. Quem entra para o crime, vive inseguro. Anda assustado, cabreiro a todo minuto. Entra nessa vida e vê muita ilusão. Mulher, dinheiro fácil, se acha com cigarro. Pose de ladrão, do cano aliado. Perdi vários amigos por causa desse vício. A coisa é feia, saiba disso, caminho curto, difícil. É vida de bandido que não chega aos 25 de maneira suicida. Placar final da vida. De maneira suicida, placar final da vida. Vidas são perdidas por coisa banal. Infelizmente esse é o placar final. Vidas são perdidas por coisa banal. Infelizmente esse é o placar final. Meu nome é Siba, eu sou da Boca do Rio. Eu sou cantor de rap, e aí você me viu. Eu tô correndo junto dos parceiros de responsa. Humildade é entre nós, Jesus Cristo é quem comanda. Odeio preconceito, protesto com respeito. Tipo pivô do caos, fúria um parceiro. Na febre, guerreiro do jeito que Deus permite. Na esperança de vencer, antes do apocalipse. Não vejo mais a paz, aqui só vejo guerra. Sinto cheiro de maldade rodeando a favela. Não sou alienado, mas eu vivo esse absurdo. Eu vejo os mano no pitilho, se achando aquilo tudo. Eu tô pedindo paz, mas são poucos que me ouvem. Prefere a decadência do submundo podre. Não tenta que tu perde, Babilônia ganha face. Então será mais um, afundado no fracasso. Desculpa se a tensão me fez rimar o caos. Se a vida não me fez um ser humano mau. Eu sou sobrevivente de um povo sem glória. Nordestino, sertanejo, lembranças de outrora. Eu vivo na favela, rodeado pelo mal. Favela, cativeiro, cotidiano mal. Pessoas se deparam sempre com a solidão. Sem emprego, sem saúde, vivendo a opressão. Mas quanto tempo ouvimos que isso tudo vai mudar? E quanta bobagem ainda temos que escutar? Se o que eu ouço de verdade é o meu povo se matando. Sangue nas vielas, holocausto urbano. Vidas são perdidas por coisa banal. Infelizmente esse é o placar final. Vidas são perdidas por coisa banal. Infelizmente esse é o placar final. Ferida que se alastra, placar final da guerra. Maldade encaixada em cada canto desta terra. Poucos usam a cabeça, muitos agem sem noção. E com isso tudo gera uma destruição. Irmão de mesmo bairro agora virando inimigo. Meu Deus, o que é isso? Para o reflito, moleque menino morto a tiro. Essa é a real, infelizmente assim normal. Mas ela imperial de tempo indeterminado. Seja na Sussurro, Boca do Rio ou no seu bairro. Vejo vários caras com passos regrados. Sem um prazer da liberdade no seu merda assustado. Plantou o próprio desastre, fala com os outros cabreiro. Colhendo o que plantou, o fruto do desespero. Semente foi poder, mulher gostosa e curtição. Mas isso tem um preço, alguém vai te cobrar. O preço é sua vida, que agora é do diabo. Se arrasta por uns dias até virar mais um defunto. Realidade triste, chato, insuportável. É desse jeito, irmão, já virou caso acostumado. Repete-se a cena e cada vez mais pedem bis. Essa é a vida escura que tem fama, mas é curta. Areia que te afunda, te suga, malvediça. No pó de ilusionário te balança e a casa cai. Já foi, não viu a cena, te jogaram para trás. Aí molecada, vocês são o próximo alvo. Se esquive, saia dessa, vocês são inteligente. Se aplique na escola, faça esporte, siga em frente. Isso é uma base pra você ser consciente. O mundo tá gelado, mas a nossa ideia é quente. DR Siba, link, expressão fatal. Vemos vidas decadentes que nos deixem baixo astral. Satisfação total, fúria um pivô do caos. Vidas são perdidas por coisa banal. Infelizmente esse é o placar final. Vidas são perdidas por coisa banal. Infelizmente esse é o placar final. Vidas são perdidas por coisa banal. Infelizmente esse é o placar final. Vidas são perdidas por coisa banal. Infelizmente esse é o placar final da vida.